feliz por tantos problemas que surgem na vida. A gente se sente sozinho, sem uma saída. Então fica no coração aquela triste solidão. Parece que não tem mais jeito, não tem solução, ou não. Às vezes sentimos falta de um ombro amigo pra dividir a dor do coração ferido. Então Jesus se aproxima e diz: eu estou aqui, sou eu a solução, confie em mim. Jesus garante a vitória em tua vida. Ele transforma a tempestade em brisa. Confia nele e você vai ver que as portas se abrem na vida daquele que espera e crê. Às vezes sentimos falta de um ombro amigo pra dividir a dor do coração ferido. Então Jesus se aproxima e diz: eu estou aqui, sou eu a solução, confie em mim. Jesus garante a vitória em tua vida. Ele transforma a tempestade em brisa. Confia nele e você vai ver que as portas se abrem na vida daquele que espera e crê. Jesus garante a vitória em tua vida. Ele transforma a tempestade em brisa. Confia nele e você vai ver que as portas se abrem na vida daquele que espera e crê. Que as portas se abrem na vida daquele que espera e crê.